mais sensível e infantil, e eu não tenho mais maturidade. Tudo é energia, quando vira negativo eu desconecto e vazo. Wi-Fi, garota, você tá conectada no meu Wi-Fi. Hi-Fi, melhor que ter que ver você partir pra dizer bye-bye. Bye-bye, o trampo novo com meu mano Thomas, pra financiar o nosso romance. Férias lá em Roma, show do Gorillaz lá na torre. 10 milhões de milhas num acordo, ensine, aprendo, faça a prova toda. Rose, me escolha, deixa que eu te abraço lá na pro. Os manos dizem sério, nigga, grow up. Eu tô sempre firme atrás da folha, nigga, blow up. Me cansa, exceto no intervalo que é quando a gente transa. Tenho muitas opções, mas só eu só quero a distância. Me cansa, eu atravesso a montanha. Eu sei porque ela fecha, mas mesmo assim ela pesa minha lombo. O seu sotaque não é daqui, isso significa que você viaja. Na alma, cicatrizes são visíveis e eu vejo que você se abre. Seu lado mais sensível é infantil e eu não tenho mais maturidade. Tudo é energia, quando vira negativo eu desconecto e vazo. Wi-Fi, garota, você tá conectada no meu Wi-Fi. Hi-Fi, melhor que ter que ver você partir pra dizer bye-bye. Bye-bye. Mano, eu também ainda nem acredito nisso. O que que você não acredita? Daquela mina lá que eu te falei, agora nós tá desconectadão, tá ligado? Já nem se segue mais. E também vou seguir pra quê, velho? Não ficar passando raiva, nada a ver. Acho que ela entende aqui. É isso mesmo, velho. É isso mesmo, viram seu post. Aquele cara novo é meu otário. Cê mudou comigo, eu mudei de mina. É claro, te dei o que é mais caro e eu nem falo de salário. Eu tô falando do meu tempo e você sempre tinha horário. Joguei uma pá de grife no teu armário. Te dei liberdade, tipo minha senha, usuário. Minhas cremas, estrada, sua cama, um estrago. Tipo um milhão de sentimento pra quem não vale um centavo. Tudo isso foi um mau sinal. Falha na conexão, difícil de entender. Toda vez, te pedi pra não me levar mal. Só pedi pra levar a sério tudo que eu te falei. Tudo isso foi um mau sinal.